fosse um estrago. Eu de nervoso estou toxificando o gado. Não posso com agro crueldade da saudade. E que mal maldade, e vivo sem a paz. Tentei ver pena deste mumuribundo, e que já virou vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração pipi fingido. Fizeste um estrago. Eu de nervoso estou toxificando o gago. Não posso com acro crueldade da saudade. Que mal maldade, vivo sem afago. Teu coração se entregaste. E depois pôs de mim tu tomamaste. Tua falsicidade é profunda. Tu vais ficar corcunda. Você pode encontrar, viu? Você com a sua música.